paixão. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. As mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres estão mais bonitas. São atrevidas, da sua inteligência também. As mulheres são a nossa vida e são mais bonitas se as tratarem bem. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. As mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres estão mais bonitas. Mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo mais bonitas. A luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres estão mais bonitas. E é verdade. Quanto mais velhinhas, melhor e mais lindas. Sim, senhor, e são as portuguesas. Alex Navarro e José Malhoa. Com as mulheres estão mais bonitas. De seguida vamos ficar na voz dos Quatro Menes. É sempre festa? Claro que sim. E daqui por mais ou menos um mesito lá estamos também na grande festa da Rádio Aconselho. Jorge Ferreira e sua banda, sim senhora, excepcional. E com um dos nossos antigos animadores da rádio, José Baltazar, também lá estará para animar a primeira e a segunda parte. Passem por lá, de certeza vai ser excepcional. E como dizia há bocadinho, então vocês têm a possibilidade então de comprar os bilhetes em pré-venda, sempre mais baratos. Não se esqueçam que é uma noitada importante, porque é o Jorge Ferreira, o nosso grande Jorge Ferreira, e a sua banda, sim senhor, um espetáculo totalmente diferente do que nós costumamos a fazer, uma grande semelhança com aquilo que se passou com o... Ai, já foi o nome, mas volta já, sim senhora, o nosso grande Zé Amaro, sim senhora. E então vocês têm os pontos de venda aqui na rádio, estou aqui hoje de manhã, das 9 até às 12, também amanhã de manhã pode ser na companhia do Leonel e do Jerome, e também durante toda a semana com a nossa secretária, vocês podem cá passar. Também no restaurante Le Tamaris à Fleury-les-Aubrais, au Panier du Monde aussi à Fleury-les-Aubrais, aux établissements Mariano, à Semois et à Blois, no cantinho da nossa terra, do lado de Orléans-la-Source, no Grilo, nosso amiguinho Grilo também, restaurante O Assoador Típico também à Fleury-les-Aubrais, ou então sur le site Radio Arc-en-Ciel. Sur le site Radio Arc-en-Ciel, vous avez le site WizEvent, en deux clics, et vous avez vous place. Mas cuidado, cuidadinho, cuidadinho. Há umas, há umas. Para a reserva de mesas, tem que cá vir e com o nome, o número das vossas entradas. Com as entradas que já compraram, aí já podem reservar a mesa. Tout est clair? Oui, tout est clair. Donc, comme je vous disais, les points de vente où vous pouvez, comment dire, acheter vos billets en pré-vente, bien sûr, parce que le soir même, le 13 avril, ça sera à 20 euros. Et donc, en pré-vente, et les billets, les tables, c'est en location ici à Radio Arc-en-Ciel. Música! E lá foram uns 4 metros, claro que sim. Estou a tocar, ainda deixo um bocadinho. Opa! Leva lá a festa comédia do melhor que é em Portugal. Os 4 metros de cheio, leva lá. É sempre uma grande festa, parece que é carnaval. Os 4 metros de cheio, leva lá a festa comédia do melhor que é em Portugal. Eu sinto amor e carinho por todas as portuguesas. Eu sinto amor e carinho, mas para casar com certeza eu quero a mulher do Minho. Só quero a mulher do Minho. Oh, ai, olari, olela. Começo por Guimarães, onde nasceu Portugal. Bonitas conquistadoras, no mundo não há igual. Depois vou por Amarante, lá fiz a história também. Que a mulher amarantina não fica atrás de ninguém. E as de Braga são divinas, ai Jesus, oh ai meu bem. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Mas para casar com certeza eu quero a mulher do Minho. Só quero a mulher do Minho. Oh, ai, olari, olela. Agora vou mais acima, Viana, que linda é. São doido as suas meninas, nenhuma lhe bate o pé. Subo a muleta e caminha, e já fiz a tradição. A mulher é uma vinha, melhor casta da nação. E as de Barcelos e Cerveira não ficam atrás, ai não. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Mas para casar com certeza eu quero a mulher do Minho. Só quero a mulher do Minho. Oh, ai, olari, olela. Desço para Ponte da Barca, Ponte de Lima depois. Só são minhotas de raça, de muito novos corações. Ainda vou a Melgaço, altas e lindas demais. Por cada terra que eu passo, gosto ainda muito mais. Vai ser aqui que eu me caso, ai, ai, meu senhor, ai, ai. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Por todas as portuguesas eu sinto amor e carinho. Mas para casar com certeza eu quero a mulher do Minho. Só quero a mulher do Minho. Oh, ai, olari, olela. E de seguida ficamos na voz de Ana Moura, Tens os Olhos de Deus. Ficamos então nesta lindíssima música para a nossa amiga e companheira animadora Glória, que estará de volta então esta semana. Vocês vão poder ouvir a voz da Glória após um momento de pausa, após um momento de férias. A música da Glória, então o programa dela, que é à quarta-feira, das 14 às 16. Muito bem, então não se esqueçam de ouvir. Ana Moura, Tens os Olhos de Deus.

vejo e vejo sem esta vontade. Se eu tivesse tido forças para ficar e deixasse um vazio no teu lugar, eu talvez vivesse sem esta saudade. Ficamos na voz de Ana Malhoa. Não, Ana Malhoa vem de seguida. Em primeiro vai ficar Nuno Portugal, Voa Passarinho. agora sim é que ficamos na voz da Ana Malhoa. Vamos dar um tempo. Por uma vez na vida, quero olhar-te nos teus olhos e pensar, para encontrar saída, sem nós termos que nos separar. Vamos dar um tempo para pensar, vamos dar um tempo que a vida não para. Se o nosso amor acabar, vamos dar um tempo para pensar, vamos dar um tempo, nada se compara ao nosso amor que vai voltar. Vamos dar um tempo. O sonho que tivemos foi o passo que nós não só demos dar. Que é o sonho que nos faz amar. Vamos dar um tempo pra pensar, vamos dar um tempo que a vida não para. Se o nosso amor acabar, vamos dar um tempo pra pensar, vamos dar um tempo, nada se compara ao nosso. Vai ser um mundo novo, sim senhora, noite de loucura. Vai ser. do mundo novo, vamos ficar no Starlight. Do Starlight, Transmontana Linda. Estes eram os grandes, grandes grupos musicais que haviam ali num tempo. Sim, senhora, foram estes, talvez, que marcaram aquela década dos 2000. Sim, senhora, foi um dos dois mais, os maiores grupos musicais, Mundo Novo e Starlight. Starlight. Então ficamos já de seguida com eles. um copo de tinto, um porto e bagaceira. Não quero um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. E a mulher já está laçada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho morre de pão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho morre de pão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho morre de pão. É assim que se arrebenta a festa, quando o vinho morre de pão. Deixar pelas caras, ria tanto lhe falar, lhe contar histórias de fadas, falar de festas França, dos seus olhos de criança. Hello, hello, hello, que linda bonequinha. Hello, hello, hello, gira e tão sozinha. Um dia de chegar e de amor é de gritar. Hello, hello, hello, que linda bonequinha. Hello, hello, hello, já não estás mais sozinha. Sob a barca dos meus braços, siga a sombra embora dos meus passos. É domingo, estou a vê-la a deixar pelas escadas. No meu corpo, em meu olhar, vibra a fúria de te amar. Beijar esses teus olhos, tocar teu cabelo louro. Hello, hello, hello, que linda bonequinha. Hello, hello, hello, tão tímida e sozinha. Vem dar-me o teu amor, vem matar minha dor. Da bonequinha. Hello, hello, hello, tão gira e tão neguinha. Um dia de chegar e de amor é de gritar. Hello, hello, hello, que linda bonequinha. E quis andar num daqueles autocarros que parece que vão quebrar. E estava cheio, mas com jeitinho deram um empurrãozinho. Fui logo parar ao meio, com uma travagem e uma paragem. Fiquei mais aconchegado que o raio de uma embalagem. Senhor motorista, por que se ri? Só vejo gente trouxista. Deixe-me sair aqui. Socorro, dai-me socorro. Quero sair, socorro, dá-me socorro, deita a minha mão que eu vou.

Não, está tudo bem desse lado, está mesmo bem. E claro, desta vez vamos ficar os beijinhos que me levaste. Já faz tanto tempo que não te tenho aqui, mas sei que também tiveste uma recaída. Então podemos esquecer, será melhor esquecer. Não me digas que não ficaste arrependida. Quero de volta os beijos que me levaste e também os abraços que eu te dei. Guarda em mim a saudade que me deixaste. Volta para mim, amor, também quer pensar. Quero de volta os beijos que me levaste e também os abraços que eu te dei. E todos os lamentos que me deixaste. Devolve bem, amor, também quer vencer. Já faz tanto tempo e ainda penso em ti, mesmo no tormento da despedida. Mas se quiseres voltar para acalmar a minha dor, não te guardo rancor, também quero curar a tua ferida. Então que vamos fazer? Será melhor esquecer? Não me digas que não ficaste arrependida. Quero de volta os beijos que me levaste e também os abraços que eu te dei. Guarda em mim a saudade que me deixaste. Volta para mim, amor, também quer pensar. Quero de volta os beijos que me levaste e também os abraços que eu te dei. E todos os lamentos que me deixaste. Devolve bem, amor, também quer pensar. Volta os beijos que me levaste e também os abraços que eu te dei. Guarda em mim a saudade que me deixaste. Volta para mim, amor, também quer vencer. Quero de volta os beijos que me levaste e também os abraços que eu te dei. E todos os lamentos que me deixaste. Devolve bem, amor, que pensei. E tantos beijinhos aqui vão, sim senhora. Vamos a isto, mais música e de seguida vamos ficar então com Jorge Ferreira. Jorge Ferreira, vocês já compreenderam tudo. Dia 13 de Abril, claro, com sua banda, um espetáculo extraordinário que vai então acontecer e que a Rádio Arconcel vai organizar na Sala da Montição. Mas para isso, hoje vamos dar os parabéns. Vamos dar os parabéns a quem festejou ultimamente o seu aniversário. Aqueles que são do 29 de Fevereiro, ei gente, por uma vez é o festa, não é? Então, para a Cláudia, para a Carolina, para a Amandine e para o Dino, parabéns, parabéns para vocês que são deste mês de Fevereiro curtinho, mas claro que há parabéns para vocês também. Parabéns, tudo de bom e ficamos na voz já de seguida de Jorge Ferreira. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns.

esquecer. Podes levantar o tom. Ei, DJ, eu não sei acalmar o meu coração. Vou por ti para fingir que não sinto mais paixão. Termos ouvido DJ Eu Não Sei do Cássio, vamos ficar já com umas lindíssimas vozes, as Bombocas, Meu Coração Samba por Ti, música, sim senhora, estas lindíssimas vozes também. Samba. que o coração nunca para de nem pensar numa coisa dessas, não é? Vamos. Isto como é que está? Ah, está aqui um novo trabalhinho. Sim, senhora, aquele amigaço, o senhor Christophe Malheiro, mandou o seu último trabalho. Mentirosa. Ai, bom, vamos lá ouvir, que ainda não ouvi. Vamos descobrir juntos o que é este novo trabalho de Christophe Malheiro, que manda então para a Rádio Arconcel este meu novo tema para vocês descobrirem esta manhã, novinho de sair ontem. Apaixonei pelo teu sorriso, o gosto dos teus beijos deixava-me louco. Acreditei em todo sentido, mulher dos meus sonhos, por ti dava tudo. Mas na verdade estava tudo errado, engano e falsidade era tua sina. Eu me afastei de tudo por ti, família e amigos, até minha vida. Mentirosa, mentirosa, fui sincero, confiei em ti. Mentirosa, mentirosa, fui sincero, dei tudo por ti. Esse amor perfeito de feiticeira. Mas na verdade estava tudo errado, engano e falsidade era tua sina. Eu me afastei de tudo por ti, família e amigos, até minha vida. Mentirosa, mentirosa, fui sincero, confiei em ti. Mentirosa, mentirosa, fui sincero de tudo por ti. Apaixonei pelo teu sorriso, o gosto dos teus beijos deixava-me louco. Acreditei em todo sentido, mulher dos meus sonhos, por ti dava tudo. Mas na verdade estava tudo errado, engano e falsidade era tua sina. Eu me afastei de tudo por ti, família e amigos, até minha vida. Mentirosa, mentirosa, fui sincero, confiei em ti. Mentirosa, fui sincero de tudo por ti. Mentirosa, tu foste mentirosa. Mentirosa, tu foste mentirosa. Fui sincero, confiei em ti. Mentirosa, tu foste mentirosa. Mentirosa, tu foste mentirosa. Fui sincero de tudo por ti. Mentirosa, tu foste mentirosa. Mentirosa, tu foste mentirosa. Fui sincero, confiei em ti. Mentirosa, tu foste mentirosa. Mentirosa, tu foste mentirosa. Fui sincero de tudo. Apesar de ser mentirosa, até está menos mal. Está mesmo fantástico. Só que está mentirosa, mas olha, assim é vida, acontece. E há muitas, sim senhor, há muitas. Vamos a isto, música, sim senhora. Precisamos então de boa música, boa disposição. Miro Freitas, ora vamos lá. Saudade, vamos, música. Saí de casa muito novo, caminho. Procurei no mundo louco meus sonhos desde menino. Deixei minha mãe para trás, deixei meu pai querido. Fui em busca de grandeza, acabei arrependido. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido. Família que para trás deixei. Segui vossos conselhos para não virar um marginal. Tenho sempre orgulho em mim, vou cumprir até o final. Meu Deus, o mundo está perdido, tanta ganância e crueldade. Mas eu só te faço um pedido, mostra quem me ama de verdade. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido. Família que para trás deixei. Ai que saudade, saudade da minha mãe, saudade meu pai querido. Família que para trás deixei. Lindíssimo, sim senhor. Miro Freitas com a sua saudade. De seguida vamos ficar com os Dama, Loucamente. Vamos, vamos a isto. Procurei e não te encontrei, e o teu nome eu gritei. O vento e a chuva me matavam, o vento com força soprava, e nos meus olhos minhas lágrimas. Ai, loucamente eu te procurei, te procurei e não te encontrei. Adormeci, tive um sonho a que me estavas a beijar. É uma história que tu sabes, que para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Quando te conheci, eu olhei para ti. Estavas tão lindo. E agora não dá mais para esconder o que eu sinto por ti. Ai, ai, amor. Sinto por ti, ai amor. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar.

contacter le 02 38 43 48 00. Et oui, on n'oublie pas de devenir adhérent de notre association. Tout à fait. Passez nous voir. Durant la semaine, il y a toujours notre assistante qui est là pour vous recevoir. Et devenir adhérent, c'est important. Toujours maintenir debout les associations, c'est très important. La vôtre, et oui, Radio Arc-en-Ciel, c'est votre association. Association de la communauté portugaise, et non seulement parce que nous sommes, plusieurs communautés à briter, on va dire, sous la cope de notre belle radio. N'est-ce pas? Donc n'hésitez pas. À peine 20 euros par an. Et oui, mais c'est beaucoup pour Radio Arc-en-Ciel. Donc n'hésitez pas, pensez-y. Autre chose très importante, n'oubliez pas, donc le 13 avril, notre grand bal, Georges Ferreira, le grand, une des grandes voix emblématiques de la musique portugaise, vient sur Orléans. Radio Arc-en-Ciel est organisateur de ce bel événement. Donc Georges Ferreira et son orchestre venu du Portugal pour passer un excellent moment avec nous. Donc n'oubliez pas, nous sommes en prévente des billets jusqu'au 12 et au 13, on passe en 20 euros. Mais jusqu'au 12 avril, vous avez la possibilité d'acheter des billets un petit peu partout sur Orléans, donc dans nos partenaires de cet événement. Donc ici à Radio Arc-en-Ciel, effectivement, tous les jours, ce matin, demain matin et durant la semaine, bien sûr, vous pouvez acheter vos billets à 15 euros. Mais aussi au restaurant de Tamaris à Fleury-les-Aubrais, au panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, aux établissements Mariano à Sémois et aussi à Blois. Nous continuons de notre terre à La Source, au Grill ou à Orléans et restaurant au Soder Tipico à Fleury-les-Aubrais. Vous allez faire vos courses, vous allez faire un petit repas et ben hop, un petit cadeau en partant. Mais aussi sur le site de Radio Arc-en-Ciel, un petit clic et on peut voir effectivement un lien qui apparaît et pouvoir acheter vos billets en ligne sur WizEvent, qui est un site sécurisé et il y a possibilité donc d'acheter vos billets. Música, é por isso que estamos aqui, pá. Vamos a isto, a boa música, sim senhora. Maninho, maninho até ao fim, vamos a isto, música. Sei que você hoje também sente que vai rolar um clima entre a gente. Não tem como enganar não. Ô moço, vem cá pra matar minha saudade. Você completa minha metade, me faz perder a noção. E se me pede pra ficar, não saio do seu lado. Meu bem, eu sei que é com você que eu tô sonhando acordado. Sei que eu fui feito pra você e você pra mim, sei que vai dar tudo certo. Enfim, contigo eu vou até o fim. Contigo eu vou até o fim. Sei que eu fui feito pra você e você pra mim, sei que vai dar tudo certo. Enfim, contigo eu vou até o fim. Contigo eu vou até o fim. Confusão, sei que você hoje também sente que vai rolar um clima entre a gente. Não tem como enganar não. Vem cá pra matar minha saudade. Você completa minha metade, me faz perder a noção. E se me pede pra ficar, não saio do seu lado. Meu bem, eu sei que é com você que eu tô sonhando acordado. Sei que eu fui feito pra você e você pra mim, sei que vai dar tudo certo. Enfim, contigo eu vou até o fim. Contigo eu vou até o fim. Sei que eu fui feito pra você e você pra mim, sei que vai dar tudo certo. Enfim, contigo eu vou até o fim. des étoiles plein la tête, mais aussi de la musique. Et oui, on est là pour vous. De la belle musique, de la bonne musique, de boa música portuguesa, claro que sim. Vamos a isto, Ruben Aguiar, quem não come em casa, vamos lá, daqui a um bocadinho já vamos, claro. Se o teu maridinho pede um docinho que não lhe dás, fica saciado e assim outro prato não vai procurar. Este é o segredo e um casal feliz. Comida caseira, mais que dose e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa, dá pão e água. Bienvenue dans nos programmes. E vamos a isto, mais música. Fiquei assim parada, mas já cá estou. Está tudo bem desse lado? Ainda chove? Digam lá, ainda chove, claro. É assim, estamos no tempinho dela, tem que ser. Bem sei, já tivemos muita e ainda vamos ter alguma, não é assim? Mas a vida é, ainda bem que não andamos nisso, claro que não. Mais e boa? Claro que sim, vamos a isto, à boa música portuguesa. E desta vez vamos recordar um pouco de tempos mais antigos, talvez nos anos 80. Marco Paulo, mais e mais amor. nem sequer ligo, nem eu me entendo, e a ti me prendo, mas muito mais. Eu preciso ver-te, quero saber se vou perder-te, se vais dizer que também de outro tu gostas mais, mas muito mais. Amar tanto é demais. Ficar nesta década e vamos então até ao José Cid Verdes Trigais. Igualmente nos anos 80, de certeza que vocês do outro lado conheceram. Não conheceram? Então estes mais novos ficam a conhecer o quanto era bom aquela música dos anos 80. Nos tempos trigais.

água que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar, até porque o tempo é. Change.